tocou a marcha de núpcia. Igreja abriu as portas, o convidado te olhando e o seu pai se levando. Sua mãe só chora. O Bernardinho e a Ana levando as alianças. Só de olhar do nervoso, pressão 18 por 8, sintoma de... Quero ouvir! O mas tem um matrimônio que era pra ser meu. Eu tô de convidado. Bota baixinho. Bota baixinho. Era pra Silva e do seu lado. Agora vou felizes para sempre ou pra sempre largado. Cadê o gritão de Camaçari? Portal do La Rocha. Levando as alianças, só de olhar do nervoso, pensão 18 por 8, estomas de quem ama. Mas tem algo de errado, o matrimônio que era pra ser meu. Eu tô de convidado. Esse, essa aliança não é do Salvador, pra ver, pra tirar uma foto. Claro que a gente vai fazer uma foto.